essa cala. O João não prepara aqui, está na sala com pipoca e bala e urubu saindo. O tempo corre, o sué descorre, vem a guia de boi e um corre, corre e um mocinho chegando. Saca.